Não se desespere, a tua alma. Você chegou até aqui. Eu não te deixarei desistir. Porque em meio à crise, Deus te sustenta. Nos sustenta e nos faz prosperar. Tempo da calamidade, ela não te alcançará. Indesistível.